Pegar o Fusca 79 e sair no peão. 9 horas da manhã, puta sabadão. O calor do sol me chamou pra rua. Mano, que és do bem, Joe, não se segura. Bebê no chão, você sabe como é. Queimado mesmo sexta-feira, acorda tarde, né? Não vou marcar, não vou ficar de bobeira. O sabadão é valioso pra quem trampou a semana inteira. Dia de festa ou de curtição, vou aumentar o volume que é rap do bom. Pode crer, essa é trilha sonora. Agora eu vou pro samba, sem demora. Trocar uma ideia com os camarada. A paz já imperou, o sol brilha na quebrada. Que dia louco, nego, que dia lindo. Não vejo tranca nem droga, ninguém no prejuízo. Assim que é, assim que tem que ser. Os mano e as mina tirando o lazer. Só no sossego, só na moral. Vixe, quanta gente que veio da capital. Mas que vacilo, eu já tinha me esquecido. Final de setembro, festa de São Benedito. Seja bem-vindo, truta pode chegar. Vem pra curtir ou venha pra rezar. E todo mundo joga a mão pra cima. E deixa rolar. Felicidade é o que domine. Então vem festejar. E todo mundo joga a mão pra cima. E deixa rolar. Felicidade é o que domine. Então vem festejar. Cheguei no samba, uma, duas, cerveja. Os aliados traz mais uma na mesa. Um samba quente, tio, partido alto. Coxinha passa só de canto no asfalto. Abre o espaço, deixa os bicos passar. O toque da sirene, uma par de vaia. Estão dispostos, sempre acaba com a festa. É tudo nosso, o resto é conversa. Chicote estrela pra quem aqui dá falha. No fundão do PF não tem fã de canalha. O talarico quer a mina do irmão. Isso vai dar uma tremenda confusão. Então separou. Um apazigou, empurra, empurra, corre, corre, meu celular tocou. Quem é? Vou ver quem é, se é inimigo ou aliado. Firmeza total, pode crer, meu mano Pablo. Alô, Kiko, aonde cê tá? Tô aqui no PF, vendo o samba rolar. Cê tá ligado, tem uma par de mina. Mas eu tô sossegado, irmão, já tenho a minha. Fica ligeiro, cê tá fazendo o quê? Aí. Pegando os microfones, pro show que a gente vai fazer. Liga o leto, parceiro, tem que ensaiar. Amanhã, um grande dia, vamos representar. Vou desligar, o crédito tá acabando. Só liguei pra te avisar, sua mina tá te procurando. Eu já tinha me esquecido, irmão. Ai, ai, ai. Vou ter que dar explicação. E todo mundo joga a mão pra cima. E deixa rolar. Felicidade é o que domine. Então vem festejar. E todo mundo joga a mão pra cima. E deixa rolar. Felicidade é o que domine. Então vem festejar. Bom dia, chegou. E hoje é domingo, negou, aqui estou. Tá uma loucura, nossa, quanta gente. O calor é de mil grau e a batida é envolvente. É um pedaço da África em Tietê. A massa tá balançando. Saca só, senti o chão tremer. Aqui tá nós, ó tio, em cima do palco. Agitando essa festa, todo mundo com as mãos pro alto. É um assalto, não adianta correr. Rimadores em ação. Se jogou minha R.A.P. de Tietê. Tô aqui e mando um salve pros mano, pras mina, pros truta que se envolve. E aí, magrão? Cê paga muito para ser feliz. Representando o interior, sou Pablo Pan e hoje estou aqui. Andei, andei, caí, mas levantei. O dia tá firmão, eu agradeço ao meu rei.